Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Justificar alguma coisa 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Por que é que não come a tarte? يجب أن أنقص وزني. Eu tenho que emagrecer. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Eu não como porque tenho que emagrecer. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Por que é que não bebe a cerveja? ما زال علي أن أسافر. Eu ainda tenho que conduzir. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Eu não a bebo porque ainda tenho que conduzir. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Por que é que não bebes o café? هي باردة. Ele está frio. لا أشربها لأنها باردة. Eu não o bebo porque está frio. لماذا لا تشرب الشاي؟ Por que é que não bebes o chá? ما عندي سكر. Eu não tenho açúcar. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Eu não o bebo porque não tenho açúcar. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Por que é que não come sopa? لم أطلبها. Eu não a pedi. لا أشربها لأني لم أطلبها. Eu não a como porque não a pedi. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Por que é que não come a carne? أنا نباتي. Eu sou vegetariano. لا أكله لأني نباتي. Eu não a como porque sou vegetariano.